Chegou na tua casa, cheirosa e lisinha, pronta pra você. Você tá animada, toda arrumadinho, cortou o cabelo só pra me comer. Caralho, que novinho, delícia, caralho. Vou me acabar nessa pique, eu vou, pô, caralho. Até de ser baseado que eu vou te dar de ladinho, jogando fumaça pro alto. Caralho, ele é cheio de malícia. Caralho, do jeitinho que me instiga. Caralho, vou deixar esse macho fraco com a surragem sentada em cima desse desgraçado. Tu pediu, tu vai tomar. Tu pediu, tu vai tomar. 10 horas de pau lá dentro, quero ver tu aguentar. Tu pediu, tu vai tomar. Tu pediu, tu vai tomar. Vou deixar tua bunda marcada, galapada que eu vou dar. Desgraçada. De bobeira em casa, curtindo uma brisa, lembrei de você. Por coincidência, tu manda mensagem falando que tava a fim de me ver. Eu vou, será que eu vou? Ai, eu vou, vai. Vou sentar nesse novinho gostoso. Ele vem pra cima de mim, cheiroso. Se acaba na caiacita, ele pede Marquita. Bota tudo. Tu pediu, tu vai tomar. Tu pediu, tu vai tomar. 10 horas de pau lá dentro, quero ver tu aguentar. Tu pediu, tu vai tomar. Tu pediu, tu vai tomar. 10 horas de pau lá dentro, quero ver tu aguentar.